3567. 3567, correto, chama para acionamento na remota. Chamará para acionamento na remota, tá, 3567. 6720, tá, já livrou? Boa, 6720, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, vai dar, 6720. É 2303, solo aos 103, livre a pista pela direita. Força, livre a pista pela esquerda no hotel. O Força Aérea 2303. Eu, Papa Romeo Charlie Alfa. Alfa Tango, informe o campanha. Então, é... retrato. Né? 632.000, autorizado pouso visto no zero, vento 120 graus, 8 nós. Sente livre pouso, 6326. Papa Romeo, Mike Eco Kilo, da presente, autorizado final da 17, Mike Eco Kilo. Quilo, sente cruzamento do final da 10, né? Mike Eco Kilo, tá visual com o tráfego na final da 10, hein? Afirmo. Sente. Posição 4, 3145, pronto para puxa acionamento. 3145, tá livre. O puxa acionamento na 4, chame para o táxi. Manda para o táxi na 3145. O TAN 3145 vai aguardar um instante para o táxi, ok? Após o táxi do Gol, para o puxa. Após o táxi do Gol, sua cauda está autorizada, seu puxa, chama para o táxi. Quer na HB11, TAN 3145. TAN 3145 copiou, mantém a posição, aguarde para o puxa. Agora sim copiou, TAN 3145, vai aguardar. O Gol no 925, tá livre o táxi, pátio 1 no Indy Alfa, no ponto de espera, torre 18,6, QNH 1011. Autorizado pátio Indy Alfa, no ponto de espera, 18,6, Gol 925. O Web 6720 vai aguardar, manter a posição antes da Juliette, seu portão tá ocupado ainda. Guarda, antes da Juliette, tá ligado. Salvador, 1399, na posição 7, que vai questionar. No 399, coordena com a equipe de solo, após o táxi da companhia, sua cauda, tá livre o push, chama para o táxi. Prossiga, 3145. Já vi ligado esse que puxa novamente para frente, a aeronave? Confirme com a equipe de solo se a aeronave da Gol tem condição de passar com segurança a sua casa. Vou confirmar, obrigado. Salvador, o 3145, saída fora, alvo, Daniel. Aguarde. Acione 0223, papapá Zulu Juliette Air. Puxa 6326, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 6226. O TAN 3145, confirme. Pelo. Sierra, mantém as condições visuais, ajuste 1-0-1-1, via corredor e reporta rotatório. O 399, recua a aeronave de modo a permitir a aeronave da Webjet ingressar no portão 7, ok? Ok, vamos deixar livre o 7 no 399. Web 6720, após a aeronave da Gol taxiando no pátio, ingresse com cautela no pátio 1, vai para o portão 7. Atento à aeronave da Gol puxando no portão 7. Atento à aeronave da Gol no portão 7, ingresso na Juliette e vai com cautela para o portão 7, 767, 2-0. TAN 3145, agradeço o recuo. Está autorizado seu puxa assim que o Gol tiver liberado a retaguarda, chama para o táxi. Paciente, TAN 3145. Prato. 206, aguarde, mantém escudo. 601, reduz a velocidade para 250 nós. Controle, boa noite, boa 077. 5 ali, mantém pistão no zero. Fico 4 no 5, apenas confirmando a subida coral, ok? O restante da autorização permanece. Decola da 10, curva direita, subida coral. Permanece tudo, muda a saída coral. 0, curva direita. 5, 4 no 5. Correto, champarou, puxa. Chamado, puxa, 5, 4 no 5. Passa radar, tudo para nível de voo 360, saída da Eoleda. 360 da Eoleda Brito, voo 1077. Azul 4206, pronto, cópia. Comandou maior do mundo, 370 aprovado, rota de Aperusco 58, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajam, transição Caju, 5546, código transponder, controle da PERI 199, decimal 35. Salvador, Papa Romeu, no Rio de Janeiro. 130 graus, 9 nós. Corrigindo, gol 1925. 1925, regulagem 0. Fiscal da estrada, o Cox autorizado, vai a toa para a barra e volta a senhora. Papa Romeu, November X-Ray Tango, chame torre 118.6 para o cruzamento da pista. 18.6 para cruzamento da pista, November X-Ray Tango. O Papa Romeu, November X-Ray Tango. November X-Ray Tango na escuta da torre. Na escuta da torre, Tango. X-Ray Tango autorizado, cruzamento, pista 1.07.1.028, 1.07.35. O November X-Ray Tango. Está presente, senhor. É, Juraquinhos, vai iniciar o cruzamento do Render X-Ray Tango. Sim. O 6326, ingresso Juliette e a retaguarda do Airbus, assim que eu me iniciar o táxi, eu prossegue até o portão 01. Ingresso pela Juliette, após a Airbus, o 1.6326. 1935, gol 1935, boa tarde. Ficou pronto para buscar esse acionamento. 5415, parque 3, autorizado, sem táxi. Acionado, táxi, 5415. Doutor Salvador, gol 1925, boa tarde. Gol 1925, contato radar, para nível de voo 360, saída Arbo. Saída Arbo, acendendo 360, 1925. 01, 4206, na escuta. Por favor, poder fazer uma chamada em 1234? T99, vamos observar o tráfego da Avianca que agora está ingressando e o mesmo é parqueado no portão 01. Após o tráfego, o senhor prossiga via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera no 0. No ponto de espera, chama a torre 186, o ajuste no 0 no 1. Sim, após a aeronave da Avianca, parte Índia e Alfa, 1262, eu vou no 399. Após o cruzamento da 1735, November X-Ray Tango. Semana após cruzamento, Tango. Recife, 390 aprovado, rota via Peru 58, decola no zero, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju, 5547, o código transponder, controle opera em 199, decimal 35. Prossiga. Recebo quanto ponto para o post de sinal. Gente, Guardião 01, 1 mil pés, reporte na rotatória. Tá 3145, ali mantém ponto, ali mantém pista no zero. Tá 3145, corrigindo a linha e decola, autorizado a linha e decolar pista no zero, ventando 20 graus, 9 mais. Ali decola no zero, tá 3145. 415 para o táxi com 66 a bordo, autonomia 4 horas e 30, altera. Vitória. Alternado Vitória? Alterna Vitória. Ok, 66430 Vitória. Táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera 90, no ponto de espera Torre, em ONU no 8, décimo 6. Vai ajuste 10 no ONU, bom voo. Táxi da Índia Alfa, vai na ponto de espera 1 no 8, décimo 6. 5, 4, 1, 5. Aérea 2733, tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador? Espera 2733, regra de voo modificada aos 24, desça para 1.500 pés, reporte ingressando no corredor forte. Controle é o November X-Ray Tango? Prossiga. Farol de Itapuã, senhora, que o seu cruzamento vai até o farol da barra e volta no November X-Ray Tango, você não tem que ser. Vai escutar, tá bom. Luz de LED Sierra, informa o tráfego na sua posição de 1 hora 3 milhas, 11 horas 3 milhas, mantendo o número pé. Passam 360 pela esquerda, condições visuais. Tá 3145, contato radar, nível de voo 380, saída da ELTA, presente Voileta. Presente Voileta, tá 3145. Senai 6143, a senha de identificação, desce para nível de voo 040, chegada bom. Negativo. ONU 601, reduz a velocidade para 1809. 601. Autorizado Paris, Zulu, Juliette, Sierra. Autorizado 2000 para o ONU 601. Do ONU 601, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no ONU, autorizado ILS, reporte estabilizado. Voltaremos ONU 601. ONU 399, vento ONU 30 graus, 9 nós, autorizado a decolagem pista no 0. Alcide Towers, aqui na faixa seguindo a Bode Harder. Quilo Romeu, acho que eu prossigo. Brazilian Air Force 2011, continue your approach, waiting for ATC clearance for land. QNH 1011. Brazilian Air Force 2011, expecting for clearance for landing. 1925, chame Recife, 1260. 1260, 1925. Tem condições de decolagem imediata da interseção? Confirma o trip? 5-4 no 5, autorizar a decolagem da interseção, vento 120 graus, 8 nós. Zulu, Juliette, Sierra, para evitar um novo 360, reduz a velocidade para 100 nós. Rodas 28, controle 199, decimal 35. 1935 no 399, uma boa Páscoa. Na remontada, 3 para puxa, fala meta. Autorizado, Simtax. Autorizado, chamada para o táxi, 35, 1,60. Objetivo 360, reduz a velocidade para 1,00 para evitar o novo 360. Bom, no 601, chame a torre 118 de uma meia. 86, 601, boa tarde. Salvador, muito boa tarde. 1399 da Gol, decola na sua escuta. Gol no 399, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da Eoleda. 360 na Dael Leda, no 399 da Gol. Controle copiou, tá 3145? Negativo. Qual o motivo de não podermos voar bloco? Colo 601, família destino agora. Colo 601, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, número 2, aproximação dando 0. 601. Trip 54 no 5, decolar 229, controle 199, decimal 35. 1-9, decimal 3-5, 5-4, ano 5. Autorizado, chamo para regresso, November X-8. Guardião 01, chame a torre 118 decimal meia. Pousando agora, sim. Confirme. A aeronave está pousando na nossa frente. O Juliette Serra mantém a 1.500 pés. Sim. É o número 2 no setor, tem uma nave da guarda, e assim que o pátio ficar livre, eu já autorizo, ok? O azul para 206. Ok, não aguardo, o 4206. Dono, continue a aproximação da 17. Continuando a aproximação para 107, 01. Brazilian Air Force 2011, underground at 31, taxi to your right. Ground 121, decimal 9. Right, and 121, decimal 9, full ground, Brazilian Force 201. Sam 3145, chame Recife 1251, alterno 1-3325. Ticom 3325, boa tarde, Sam 3145. 1, welcome, taxi in Alpha. And maintain position at the road point the taxiway Delta, okay? And wait to cross the runway. Via Alpha and maintain position for the road point Delta. Reposição 90, 1601. 1-3-2 no PLB, autonomia de 3 horas e 10, alternando Salvador. India Alpha 18, meio no ponto de espera com a torre, ajuste 1-0 no 1, no bom voo. India Alpha 18, meio no ponto de espera, obrigado. Autorizado parte do Graé, vento 120 graus, 9 nós, reporte nos controlados. Autorizado parte do Graé, solo controlado, bordeão 01. Sierra, chame a torre 118-86. 186, eu vou dizer Sierra, grave, boa noite. 600, o Gol no 601 no solo 33, livre a pista pela direita, solo 1 do Zona 9. 219, agora 601. Brasília Force 201, approve the cross near runway 10 until the park, the military apron. Brasília Force 201. Please cross the runway as fast as possible, Brasília Force 201. Golo no 856, mantém ponto de espera do Nojé. No 601, bem-vindo, pro Cira Alfa, repórter do GDS. Alfa, repórter do GDS, 601. Ok, Vivo Frequency, Brasil de Forte 01. Ok, táxi aprovado, parte principal, India e Alfa, teu ponto de espera no 0, ponto de espera torre, 1 no 8, decimal 6, com ajuste no 0 no 2. 0-1-2, taxa autorizada, até ponto de 0-1-0, chama 118-6, o taxa 3-5-7. Vou direcionar a visual a 4 milhas, está 1-7-3-5. Zulu, Juliette Sierra está livre pouso 1-7, o vento é 1-1-0 graus com 8 nós, qual o estacionamento, pode pouso? Confirmar, vai confirmar ainda, por gentileza, aguarde. Sim. Confirmando, está autorizado o pouso já, ok? O Zulu, Juliette Sierra. Do tráfego, se eu prossiga o mesmo via Juliette, portão 4. Sim, após o reverse, segue pro 4, o Gol na 601. Após o 4206, vamos coordenar o seguinte: tráfego da Gol, parqueando no portão 4, após o tráfego, tá livre no 3, chama o táxi. Ok, após o parqueamento do Gol, o 4206 vai iniciar. 1935, boa noite. Boa noite, Gol 856 decolou, com o perfil da Pucá. Gol 856, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 390, saída Pucá. Para o nível 390 na saída Pucá, Gol 856. Vertical da rotatória, visual do campo, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, se meteu Rio 118 desse momento. 26, Romeo Oscar. Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, ingresso final do 7, agilizando, reporte 3 milhas. Sim, Outra 3567, está autorizada a linha de decolada 10, vento de 120 graus com 8 nós. Jack Serra, seu solo aos 38, qual é a parte de estacionamento? Ok, táxi autorizado até o Patinho, frequência livre, estacionar, boa noite. Dono 273, essa identificação desça para 4 mil pés, ajuste no 02, chegada ponta. 3567, cruzado, 120, quanto nós? Após lei da Vrid, interceptor via, está em conforme plano. 5565, transponder, controle opera em 199, decimal 35. Galeão autorizado 360, Pesolu 10, decola da 10 com curva direita da EL, Leda Bridge, 5565, 119.35. Confere e chame quando pronto para o posicionar, 6720. Posicionar 20. Então 3567 decolou os 39, controle 1935, boa noite. 1935, então 3567, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3567. São 3567, contato radar na decolagem, se for para nível de voo 380, sai da rua. 380, ah, boa, tá 3567. Prossiga. Vamos detectar de Itapuã, autorizado do 1868. Chama a torre 1186, novembro de 1868. 1868. Tá pra mover o novembro de 1868. Oscar, seu solo 40, frequência livre estacionar. Boa noite. Puxa, 6143, reporte passando externo, baixa a tabela. Estabilizado, final em linha, em pista de. Puxa, né, 6143, chama a torre 118, decimal 6. 118, 6143. Fora o Itapuã. Já está no Fora o Itapuã, autorizado a presença pro Top Salvador Norte, com pouso direto no pátio para a noite, querido, na pista. Não, o novembro é o Rex Retango, aguarde. O que tem uma aeronave na final do ano zero vai manter espera sobre o Itapuã com curvas à direita. Tá visual com a Avianca na final do ano zero? Poderia chamar a torre para coordenação de ingresso no circuito de trás. À direita, aguarda agora. Ok, após a passagem da Avianca será autorizado o senhor a cruzar a final da 10, ok? Aguarde então sobre o Itapuã. Boa noite, livre pouso na 10, o vento 110 graus com 9 nós, que é negão no 0 ou no 2? 143, livre pouso, vento 110. 5-6, chame Recife, 12545, qualquer